Você pode até pensar que o meu amor é quase nada, que o teu peito guarda muito mais amor do que o meu. Só não esquece que é a luz que ilumina a tua estrada. São meus olhos que eu te dei quando ao amor eu te entreguei a minha vida. Eu enfrento qualquer coisa pelo nosso amor. Dou a minha vida por você, eu dou. Porque eu te amo. Acabam só na cama. Por isso faz amor comigo, faz amor, diz que me ama. Nossas brigas de amor, brigas de amor, nossas brigas de amor acabam só na cama. Por isso faz amor comigo, faz amor, diz que me ama. Nossas brigas de amor, brigas de amor, nossas brigas de amor acabam só na cama.